O mês de setembro vai chegando ao fim, e com ele, mais uma rodada de campanhas do Setembro Amarelo, uma campanha de prevenção ao suicídio. Mas por que o suicídio é algo importante para a saúde mental? E quais são os problemas de uma campanha que foca principalmente em características individuais e no indivíduo pedir ajuda? Direto da comuna imaginária do Akanga, essa é a Rádio Colibri. Quando falo do suicida, não estou falando do louco. Pode ou não haver suicídios loucos, mas as evidências empíricas mostram que não há uma verdadeira correlação entre suicídio e loucura, nem mesmo nas estatísticas ou na literatura sobre o assunto, uma questão que a mídia e o discurso psiquiátrico preferem intencionalmente ignorar. Isso porque estabelecem como verdade pública a falácia de que o louco está em perigo de si mesmo. É possível que o louco esteja em uma situação perigosa, mas não como produto de seu delírio, como diz a instituição psiquiátrica, mas das condições políticas e médicas das quais ele foi sequestrado. Ele está em perigo por causa de suas amarras, mas não por causa de sua loucura. Condições contextuais, situações e o estado das coisas que nos colocam a todos em um devir suicida, loucos e supostamente sãos. Orlando S., Coletiva Antipsiquiatria, O Suicídio como Linha de Fuga. O suicídio ocupa o 14º lugar nas causas de morte em todo o mundo, sendo responsável por 1,5% das mortes atualmente. E entre todas as causas de morte, o suicídio é o que mais está ligado diretamente a fatores psicológicos de risco, já que para que o ato se concretize, a pessoa tem que tomar conscientemente a escolha de acabar com a própria vida. Mas quais fatores estariam associados à escolha feita por pessoas que o cometem? Essa é uma pergunta a qual as pesquisas de saúde mental se empenham em responder, mas o que se sabe com certeza é que o suicídio resulta de uma complexa interação entre diferentes fatores. A busca pela compreensão dos fatores psicológicos de risco é importante porque possibilita que a intervenção aconteça antes que uma tentativa de suicídio ocorra. Atualmente, a maioria das teorias utilizadas para explicar a motivação do suicídio são baseadas no modelo de atese-estresse, que defende que a vulnerabilidade pré-existente no indivíduo, quando em contato com situações de estresse, desencadeia o surgimento da ideação suicida. Porém, percebe-se que fatores como sentimento de não pertencimento, sentimento de derrota, ou sentimento de estar em uma situação estressante vista como sem escapatória, são comuns diante dos motivos que levam a pessoa ao ato ou ideação suicida. Em uma busca de melhor compreensão de todos os fatores de risco, Howie O'Connell e Matthew Nock, por meio de uma revisão de literatura, tentaram analisar quais são os maiores fatores de risco relacionados ao ato ou ideação suicida, e os dividiu entre fatores relacionados à personalidade, fatores cognitivos, sociais e eventos negativos ao longo da vida. Entre os fatores relacionados à personalidade, destacam-se desesperança, perfeccionismo e a combinação entre neuroticismo alto e uma baixa extroversão. Já em relação aos fatores cognitivos, destacam-se a inflexibilidade e a ruminação mental, a supressão de pensamentos, a percepção de si mesmo como um peso, deficiências em habilidades para a resolução de problemas interpessoais e falta de estratégias de enfrentamento adequadas. Em relação aos eventos negativos ocorridos ao longo da vida, os autores citam as adversidades na infância, eventos traumáticos durante a vida adulta, doenças físicas e outros estressores interpessoais. É interessante notar que os autores apontam ainda fatores sociais como importantes para o suicídio, mas parece ter uma visão bem reducionista do que seja o, abre aspas, social, fecha aspas. Eles citam, por exemplo, transmissão social, a modelagem e o contágio como fatores sociais, fazendo uma referência ao, abre aspas, efeito Ehlers, fecha aspas, que refere-se a um aumento nos casos de suicídio depois de um suicídio amplamente divulgado. A ideia é que para indivíduos suscetíveis ou sugestionáveis, o suicídio publicizado serviria como um gatilho. Howard e O'Connell relacionam esses fatores em um modelo que envolve uma fase pré-motivacional, que inclui as vulnerabilidades que levariam a pessoa a desenvolver uma ideação suicida, uma fase motivacional, que envolve a formação da intenção de suicídio, e uma fase volitiva, que envolve o ato em si. Nesse modelo, a maioria dos fatores envolvidos influencia na parte motivacional. Essa fase começa com afetos de derrota e humilhação que podem determinar sentimentos de aprisionamento. Alguns fatores moderam essa relação, por exemplo, habilidades sociais, estratégias de enfrentamento e processos ruminativos, que são aquelas ideias que não saem da nossa cabeça, voltando mesmo quando tentamos pensar em outra coisa. Representam ameaças a si mesmo. Se somos capazes de resolver problemas interpessoais de maneiras adequadas, por exemplo, a chance de humilhação se transformar em ideação suicida seria menor. Da mesma maneira, existem fatores que alteram a maneira como o sentimento de aprisionamento leva ou não à ideação suicida. A ausência de sensação de pertencimento ao grupo ou comunidade, o sentimento de ser um peso para os outros, a ausência de apoio social, falta de objetivos, normas e pensamentos orientados para o futuro, fariam com que esse sentimento de aprisionamento pesasse mais, levando eventualmente à ideação suicida. Parece claro que a maioria dos fatores que esses autores levantam são individualizados e internos. Guarde bem isso, porque, como veremos, não só essa individualização é suficiente para dar conta do problema do suicídio, mas é também reflexo de uma forma meio esquisita de lidar com os problemas coletivos que o capitalismo contemporâneo coloca. Além disso, os autores destacam que, apesar de transtornos mentais serem associados ao suicídio, eles são apenas fatores de risco e não explicam por si só a motivação para um suicídio. Fica claro, portanto, que o suicídio pode ser um problema para o campo da saúde mental. Conversamos com a psicóloga Flávia Albuquerque sobre essa questão. Olá pessoal, meu nome é Flávia Albuquerque, sou psicóloga clínica aqui em BH, graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais e também mestre em Psicologia e Educação pela Faculdade de Educação da UFMG. Eu me dedico aos estudos e militância pela desmedicalização da vida. No Instagram, administro a página Despatologiza, onde proponho reflexões sobre saúde mental a partir de um viés despatologizante. Para falar sobre suicídio, eu vou me valer aqui de um importante pesquisador brasileiro que tem realizado pesquisas e discussões muito críticas a respeito desse tema, o Diogo Boccardi. Inclusive, já aproveito para recomendar o livro Viver Não É Preciso, Discurso sobre Suicídio no Século XXI, lançado pelo Boccardi em 2021. Nessa obra, a partir de uma perspectiva histórica sobre os discursos e saberes produzidos em torno do suicídio, ele problematiza e desnaturaliza o modo hegemônico que esse fenômeno é pensado atualmente. No livro, o Diogo traz alguns levantamentos estatísticos sobre suicídio. Em 2002, a Organização Mundial da Saúde, OMS, estimava que em 2020, cerca de 1,53 milhões de pessoas morreriam dessa forma, sendo considerada uma das maiores causas de mortalidade ao redor do mundo. Outros estudos citados pelo Boccardi destacam que entre 1955 e 2000, o índice global de suicídio aumentou 60%, sendo hoje já a terceira causa de morte entre pessoas com idade entre 15 e 44 anos. Ele cita ainda o mapa da violência para apresentar a realidade brasileira. Observou-se um aumento da incidência de mortes por suicídio no Brasil de mais 62% entre 1980 e 2012. Esses dados são considerados alarmantes. Agora, frente a esses dados, um questionamento bem relevante que o Boccardi fez na obra e acho importante também de fazer aqui, citando ele literalmente: se nossas pesquisas avançam, se nossas terapêuticas supostamente ficam mais eficientes e se desenvolvemos nossa compreensão sobre o fenômeno, o que justifica que sua incidência siga aumentando? Bom, para responder essa pergunta, eu vou trazer aqui também outro texto do Diogo, que eu também gosto muito, em que ele escreve para o WordPress e que ele fala contra a disciplinarização do suicídio. E nesse artigo, ele vai apontar como o papel central do trabalho em nossa sociedade, a desigualdade social e as relações familiares, elas são elementos importantes para a compreensão da morte autoprovocada. Então, existe uma multiplicidade de motivos socioculturais, políticos, afetivos, éticos e biológicos para o autoextermínio. Entretanto, o que tem acontecido majoritariamente é uma redução do seu estudo para o campo da doença mental. Para o Boccardi, essa redução jamais poderia ser considerada uma alternativa legítima. Temos então o quê? Né? Uma cooptação do fenômeno e dos estudos sobre suicídio pela lógica médica, né? E a partir dessa psiquiatria biológica. É, essa lógica, que ela se fortalece com o crescimento das teses neuroquímicas, ela reduz essa problemática ao nível individual, considerando transtornos mentais como os desencadeantes dos comportamentos suicidas. Esse movimento, segundo Boccardi, interdita que se opere pesquisas a partir de outras premissas. Dessa forma, eu faço coro ao Diogo quando ele diz que é chegado o momento de assumirmos que temos fracassado no intento de reduzir a incidência de suicídios. É também a hora de reconhecer que a maneira puramente disciplinar, reducionista de realizar pesquisas quantitativas com foco nos fatores de risco não é mais capaz de produzir conhecimentos novos e úteis. Para concluir, né, pensando então que o suicídio é um fenômeno multifatorial de causalidades sociais, culturais, econômicas, políticas, não podemos negar a relevância do SUS e de sua rede de atenção psicossocial, a RAPS, para pensarmos políticas públicas e o acolhimento da população no que concerne a saúde mental. A RAPS é um importante dispositivo político e público contra a lógica manicomial e a patologização da vida, e que deve atuar frente a esses reducionismos biológicos e mercadológicos que têm se tornado as campanhas e estudos sobre o suicídio. Infelizmente, temos sofrido com seu enfraquecimento nas últimas décadas, com seu subfinanciamento e precarização, à medida que ainda vemos o avanço das comunidades terapêuticas e da lógica manicomial. Enfim, prevenção ao suicídio se faz com muita luta política e defesa do SUS. O suicídio deve ser analisado não como um fato geral ou objetivo, mas como um conjunto de questões fenomenológicas, desde compreendê-lo como produto da sociedade, até o suicídio como uma linha de fuga com um significante de desordem e ruptura do sistema social. Embora essa última forma de interpretar o suicídio tenha tido seu evidente simbolismo filosófico nos séculos 17 a 19, um período de organização social e política que Michel Foucault chamou de sociedades soberanas, uma forma de desdobrar as forças do poder através da soberania da vida-morte. O soberano é Deus, diz Foucault, e as instituições do poder político ou pastoral. Nesse contexto histórico, o suicídio gera uma ruptura com seus administradores. Como diz Foucault, abre aspas, não é surpreendente que o suicídio, outrora um crime, pois era uma forma de usurpar o direito de morrer, que somente o soberano, aqui embaixo ou no futuro, poderia exercer, tenha se tornado, durante o século XIX, um dos primeiros comportamentos a entrar no campo da análise sociológica. Ele fez com que o direito individual e privado de morrer aparecesse nas fronteiras e interstícios do poder exercido sobre a vida. Essa obstinação em morrer, tão estranha e ao mesmo tempo tão regular, tão constante em suas manifestações e, portanto, tão pouco explicável por particularidades individuais ou acidentes, foi uma das primeiras perplexidades de uma sociedade na qual o poder político acabava de se impor a tarefa de administrar a vida. Fecha aspas. Embora aparentemente não estejamos mais sob a sociedade soberana de Foucault, mas sim em um espetáculo de mutação com a sociedade de controle de Gilles Deleuze, no terreno contemporâneo o suicídio tem um significado não muito distante do século XIX, algo que é evidenciado pelo campo das instituições jurídico-disciplinares, onde o direito à vida, mas não à morte, é estipulado. Eu me separo e declaro guerra contra todas as noções jurídicas. Toda estrutura jurídica e cultural foi construída para proibir o suicídio, talvez com alguma influência anterior do cristianismo, quando este estabelece a pessoa suicida como pecadora. Orlando S., Coletivo Antipsiquiatria, o suicídio como linha de fuga. Além do que se imagina como únicas causas possíveis para o suicídio, depressão, ansiedade e outros transtornos psíquicos, devemos levar em consideração alguns determinantes importantes, como o histórico de vida e questões sociais. Segundo Durkheim, em seu livro O Suicídio, de 1897, abre aspas, o suicídio não é apenas um ato individual que depende exclusivamente de fatores pessoais que se situam unicamente no campo da psicologia, ou seja, o estudo conjunto dos suicídios cometidos em determinada sociedade durante dada unidade de tempo tem natureza própria e é eminentemente social, fecha aspas. Partindo desse ponto, podemos entender o motivo de algumas minorias serem tão afetadas socialmente a ponto de praticarem violência auto-infligida. De acordo com alguns estudos, o estresse de minorias, falta de assistência governamental ampla, sentimento de inferioridade e ausência do sentimento de pertencimento são fatores agravantes para altos índices de suicídio dentro de populações negras, comunidade LGBTQIA+, povos indígenas e população com menor renda e escolaridade. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde em 2021, as maiores incidências de lesões auto-infligidas estão em mulheres e jovens de 20 a 39 anos. No entanto, os maiores índices de suicídio consumado estão entre homens jovens. Outro dos fatores determinantes para o suicídio é o fato de vivermos em uma cultura de autoaperfeiçoamento, onde o indivíduo precisa ser sempre sua melhor versão. Isso internaliza a ideia de que indivíduos que não estão sempre evoluindo sejam considerados inúteis para a sociedade. Esse é um dos determinantes do porquê idosos têm as maiores taxas de suicídio no país, de acordo com o Boletim Epidemiológico de Tentativas e Óbitos por Suicídio no Brasil, divulgado pelo Ministério da Saúde em 2022. Essa faixa etária geralmente enfrenta limitações físicas, psíquicas, econômicas, perdas de entes familiares e outras, que fazem emergir o sentimento de não ser mais necessário para a sociedade. Ainda na esfera do autoaperfeiçoamento, vemos que essa determinante, aliada ao contexto sociocultural, familiar e institucional, se torna um facilitador para o desencadeamento de sofrimentos aos jovens entre 15 e 29 anos. Tal fator é percebido ao notarmos o aumento de casos nessa faixa etária. No livro O Suicídio e os Desafios para a Psicologia, Soraya Carvalho Rigo diz que, abre aspas, numa sociedade orientada pela lógica capitalista, cujo discurso se caracteriza por um imperativo de gozo e satisfação, em que não há lugar para tristeza, para falha ou mesmo para dor, uma lógica que impõe ao sujeito o dever do sucesso, criando a ilusão de que objetos de consumo podem tamponar sua falta estrutural, e a família, como núcleo social, tende a reproduzir essa lógica, exigindo que seus jovens sejam bem-sucedidos, que se tornem ícones do seu tempo. Num contexto em que não é permitido falhar ou errar, muitas crianças e jovens sentem-se incapazes de atender a essa demanda, a esse imperativo de sucesso, se refugiando numa depressão e por vezes se precipitando no ato suicida. Fecha aspas. Nos últimos 20 anos, é notável a ascensão de campanhas de prevenção de suicídio, cenário no qual o Setembro Amarelo tem se estabelecido como protagonista. Como exemplo disso, pode-se considerar o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, o DMPS, que é comemorado anualmente no dia 10 de setembro desde 2003 e possui como comissão organizadora a Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio, a IASP. Em tese, a data tem a função de proporcionar um vínculo global do processo de conscientização sobre a prevenção do suicídio e por isso também é endossada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Antes de mais nada, se faz necessário entender como originou-se a campanha do Setembro Amarelo. Mike M., um adolescente estadunidense que possuía um carro amarelo, se suicidou em setembro de 1994, com apenas 17 anos. Depois disso, pais e amigos distribuíram fitas e cartões amarelos em alusão à cor do carro de Mike, com mensagens motivacionais ou positivas, com o objetivo de não só alcançar as pessoas que poderiam estar com depressão e até cogitando se suicidar, como também mudar tais pensamentos. Desde então, a cor amarela e o mês de setembro tornaram-se símbolos no combate e prevenção do suicídio. A campanha do Setembro Amarelo foi oficialmente adotada no Brasil em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV, juntamente com o Conselho Federal de Medicina, CFM, e pela Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP. O psiquiatra Leonardo Rodrigues da Cruz, defensor da campanha, diz que, abre aspas, o suicídio é uma forma de realidade que gera grandes prejuízos individuais e sociais. Quase a totalidade dos casos está associada a algum transtorno mental, indicando que a correta intervenção poderia evitar grande parte dessas perdas. Fecha aspas. Nessa toada, a campanha pode ser vista como um meio de alcançar ou conscientizar essa, abre aspas, correta intervenção. Fecha aspas. O tema do Dia Mundial de Prevenção do Suicídio de 2022, Criando Esperança Através da Ação, propõe uma movimentação coletiva de professores, estudantes, comunidade científica, movimentos de fé, políticos e a sociedade como um todo para lidar com o quadro do suicídio global. Entretanto, é importante entender que essas campanhas também adotam uma mensagem simplista de que o suicídio simplesmente não tem sentido. O filósofo Fernando Rey Puente aponta como na história da filosofia diversos outros autores, Sêneca, Plotino, Montaigne, Rousseau, Hume e Schopenhauer, para citar alguns, que viam o suicídio como uma espécie de porta aberta para a liberdade final de tirar a própria vida. Mesmo assim, a campanha considera efetivo divulgar medidas de prevenção ativas, como o Programa de Acolhimento do Centro de Valorização da Vida, que funciona 24 horas por dia, todos os dias, por meio de chat, ligação ou e-mail, e sob total sigilo e integridade. Leonardo Rodrigues da Cruz afirma que a campanha é importante para reduzir preconceitos e conscientizar a população sobre os cuidados com a saúde mental, além de proporcionar a redução do estigma, abre aspas, por meio da informação responsável, fecha aspas. Incentivando as pessoas a falarem sobre o tema, ajudarem, buscarem ajuda e, consequentemente, prevenindo o suicídio. Em consonância com a ideia de que esse foco é reducionista, a psicóloga Flávia Albuquerque falou um pouco com a gente sobre como campanhas como o Setembro Amarelo podem ser medicalizantes e individualizantes. A campanha do Setembro Amarelo, ela foi criada em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, o CFM, e com a Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP. Então, assim, primeiro, a gente não pode ser ingênuo de desconsiderar quem está por trás da campanha e achar que existe uma suposta neutralidade em seus interesses. Como eu bem pontuei anteriormente, a psiquiatria hegemônica brasileira, que é voltada para um biologicismo da vida, ela trata o suicídio como fenômeno unívoco, isto é, né, como uma patologia. Então, quando a gente aponta que o Setembro Amarelo ela segue uma lógica de mercado, a gente está ressaltando que a campanha corrobora com uma lógica individualista do autocuidado como forma de promover a saúde mental e prevenir o autoextermínio. Tem um pequeno post de reflexão sobre o Setembro Amarelo, feita pelo Dasaev Lima, em sua página no Instagram, a Saúde Mental Crítica, em que ele diz, e eu vou citar aqui para vocês literalmente: se uma campanha de prevenção ao suicídio se cala diante do subfinanciamento e precarização do SUS, ela só serve para quem pode pagar. E se uma campanha só serve para quem pode pagar, ela não é uma campanha de saúde pública. É marketing apenas, ou seja, é uma campanha que busca a captação de clientes para serviços privados. O suicídio não é ilegal no sistema legislativo americano, nem em outros países como a Espanha. Não porque exista uma espécie de direito de morrer, mas porque um quadro de negação do suicídio não se reduz à legalidade ou não do suicídio, que pouco importa ao suicida, mas à subjetividade dominante sobre cometer suicídio. Independentemente da mediatização, o suicídio é niilista no ato, não porque ele se identifica individualmente com um certo niilismo, mas, por causa de sua execução, não confundir com motivação, de negação de uma vida programada, o suicídio rompe com os laços sociais e morais hegemônicos, como um prelúdio para rejeitar o que está vivendo ou o que vai permanecer. Nesse sentido, todos os suicídios são linhas de fuga do caos. Com base no acima exposto, acredito que é necessário convidar a analisar o suicídio, naturalmente não excluindo a análise anticapitalista e crítica do suicídio como produto do status quo, mas não para refletir sobre ele a partir da sensibilidade com a noção de vida ou individualização do suicídio, nem mesmo, na minha opinião, a partir da análise objetiva e falaciosa de Durkheim, que teremos que discutir em outro momento, mas a partir de um olhar crítico, filosófico, histórico e político. Sempre político. Orlando S., Coletiva Antipsiquiatria, o suicídio como linha de fuga. Desde a implementação da campanha Setembro Amarelo em 2015 no Brasil, inúmeras hipóteses e até mesmo dúvidas sobre as abordagens utilizadas durante a campanha e o seu efetivo impacto em pessoas com ideações suicidas foram levantadas. Mas a grande questão é, a campanha Setembro Amarelo tem conseguido prevenir suicídios? Um estudo que tem por título, abre aspas, Série Temporal dos Suicídios no Brasil. O que mudou após o Setembro Amarelo? Fecha aspas, publicado em 2020 pela revista eletrônica Acervo Saúde, fez o levantamento dos registros de mortes e possíveis tentativas de suicídio no Sistema de Informações sobre Mortalidade. Abre parênteses, sim. Fecha parênteses. E no Sistema de Agravos de Notificação. Abre parênteses, se não. Fecha parênteses. Disponibilizados pelo DataSUS. Considerando como base de pesquisa os principais fatores de risco para esse fenômeno. A partir da análise dos dados obtidos, constatou-se que em relação ao período de implantação da campanha, os maiores índices registrados se deram após o Setembro Amarelo, correspondendo a uma taxa de 66% em relação aos anos anteriores ao programa, segundo os dados do DataSUS. O que se pode inferir sobre isso? Inicialmente, há duas hipóteses em relação aos resultados. A primeira é que tenha havido um aumento nas notificações de casos de suicídios nos sistemas de saúde. A segunda parte para a concepção de que houve uma falha na idealização e execução do programa, fazendo com que não surtisse o efeito esperado nos indivíduos. A primeira hipótese pode ser entendida a partir do ponto de que a disseminação das informações e do caráter sensibilizador que a campanha propõe sobre o suicídio e a ideação suicida. O tema suicídio, que antes era preterivelmente evitado, começou a ser discutido abertamente após a campanha, e com isso, houve uma visibilidade maior para identificar a intencionalidade e as próprias ações suicidas, que antes eram notificadas como acidentais e que agora passaram a ser notificadas de forma adequada nos sistemas de saúde, por conta da preocupação em se relatar os casos da forma como realmente aconteceram. Já a segunda hipótese, baseia-se na qualidade das informações disseminadas através das mídias sociais e outros veículos de dados utilizados durante a campanha. É importante ressaltar que entender os fatores que implicam em uma ideação suicida, que pode ou não resultar em morte, é essencial para auxiliar na promoção de ações relevantes que visem combater o problema. Segundo O'Connor e Nyok, 2014, é preciso entender como funciona o processo que leva um indivíduo a ter um comportamento suicida e identificar os marcadores de risco de suicídio. Para eles, abre aspas, a ciência psicológica está bem posicionada para avançar na compreensão do porquê algumas pessoas tentam suicídio, mas outras não. Fecha aspas. Além disso, abre aspas, a compreensão dos processos psicológicos que sustentam tanto a ideação suicida quanto a decisão de agir sobre os pensamentos suicidas, é particularmente importante, pois intervenções devem ser direcionadas para abordar a ideação suicida quando ela surgir, antes que progrida para uma tentativa de suicídio. Fecha aspas. Tratar superficialmente o tema apenas como mensagens motivacionais não necessariamente garante sucesso da prevenção do suicídio. Dessa forma, é necessário desenvolver estratégias com base científica para possibilitar a identificação de pensamentos suicidas e também facilitar a busca de auxílio profissional quando preciso. Derrubar estigmas relacionados ao fenômeno também é um desafio, principalmente no que tange ao atendimento psicológico. Talvez esse seja o desafio que mais impacta a eficácia da campanha, pois romper com barreiras ideológicas é extremamente complicado. A funcionalidade do atendimento psicológico e o público ao qual esse serviço se destina é por diversas vezes marginalizada, caindo sempre no viés da loucura, por assim dizer. Para muitos, ser atendido por um profissional de saúde mental é o mesmo que atribuir a si essa característica tão socialmente repudiada, sendo preferível ficar sem atendimento a ser categorizado dessa forma. A partir desse ponto de se fazer conhecer o trabalho dos psicólogos e psiquiatras, é importantíssimo para iniciar o processo de desintoxicação da desinformação e assim caminhar para o mais perto da solução do fenômeno do suicídio, que é tão alvoroçante e potencialmente assustador. Outros aspectos foram levantados no estudo acerca do possível efeito contágio ou efeito Werther, a partir da campanha. Os autores afirmam que, abre aspas, a divulgação de notícias acerca do suicídio, com a disseminação de ideias e valores, tem a capacidade de reforçar ideações suicidas, fecha aspas. Entretanto, os mesmos autores trazem para a discussão o estudo realizado por Lisboa, 2018, que atende-se ao fato de que os esforços anteriores em não expor nacionalmente casos de suicídios que vinham acontecendo no Brasil não contribuíram para evitar tanto as ideações suicidas quanto ao próprio suicídio, e que a ampla visão de divulgação acerca sobre o tema, além de um melhor panorama do fenômeno, torna-se uma ferramenta estratégica para combater o problema. Para Coloma, 2013, abre aspas, o fenômeno suicídio não só mobiliza as emoções coletivas de uma sociedade, como adquire uma dimensão política, ideológica e social em torno da perspectiva de vida, já que muitas vezes diversos fatores de contexto não permitem que essa perspectiva seja desenvolvida plenamente. É fundamental que os profissionais que intervêm no processo de condutas suicidógenas tenham em mente a necessidade de observar o conjunto das emoções na história de vida pessoal e coletiva da população, como um bem social indispensável. Fecha aspas. Nesse mesmo aspecto, também se questiona o fato de que a quantidade de informações recebida por meio das mídias sociais a respeito do tema pode direcionar o algoritmo a comunidades que promovam, de certo modo, a aceitação de práticas automutilatórias, que classificam-se como indícios de pensamentos suicidas, levando a ideia da campanha para um efeito contrário do que foi inicialmente desejado. Sobre esse ponto, O'Connor e Nhoc, 2014, afirmam que, abre aspas, os efeitos da internet sobre o comportamento suicida precisam de mais atenção, porque pode exercer efeitos tanto negativos, por exemplo, desencorajar a busca por ajuda, quanto positivos, como ser fonte de suporte ou sinalização. De todo modo, o que não se pode fazer é deixar de falar sobre o assunto, seja durante o mês de setembro, quanto nos meses subsequentes. Esse é um problema de saúde pública que merece toda a nossa atenção e, consequentemente, estudos mais abrangentes que favoreçam a promoção de ações que realmente contribuam para o entendimento e prevenção da incidência do fenômeno. Chegou até aqui, deixamos nosso muito obrigado por ouvir e nos acompanhar. Se o tema te interessou, talvez você queira ouvir a nossa série Leituras Antimanicomiais, dividida em 4 episódios em que lemos o texto Van Gogh, Suicidato da Sociedade, de Antony Arnauld. Os links estão na descrição do episódio. Se você quiser saber um pouco mais sobre as referências do episódio, links para as redes sociais e muito mais, entre em radiocolibricast.wordpress.com. Se você gostou do que ouviu e quer mais episódios, assine o podcast no Deezer, Spotify, FanQuail ou na sua plataforma favorita usando o RSS. Dê preferência a ouvir os episódios pela plataforma Orelo, que recompensa os criadores de conteúdo independente. Lá na Orelo também iniciamos uma campanha de financiamento coletivo e você pode contribuir mensalmente com valores de 3 a 20 reais, ajudando nossa equipe com café e cerveja no final do mês. Vá em orelo.cc/radicolibri/apoios para contribuir. Você também pode nos ajudar compartilhando esse episódio com alguém que você goste, deixando as suas 5 estrelas no podcast no Spotify ou no Apple Podcast. A Rádio Colibri é um projeto de extensão da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. A equipe é composta por Thalita Souza e Luane Alencar, alunos de Psicologia na turma da Unifespa em Jacundá, por Lara Farias e Pedro Dias, alunos de Psicologia da Unifespa em Marabá, e por Caio Maximino. Saudações e até a próxima!